aconteceu, claro que é fato, é. Então fica a dica, fica longe da vida, aquela que te complica, cena que aplica, implica a cena escura, não deixe que anulei sua autoleitura. Como mal da afirmação. Guerreiro, atenção, para com os fatos que ocorre. E na sua mente eles correm. Talvez moia seca, se enxugar com o tempo que só não se apague. Essa parada fica manchada na mente, é aleatório o modo e o bang. Teste vital de sangue, paz, peço paz, gangue. É uma livre quer que a mente expõe, mas não impõe. Se não pensar, mente se decompõe. Faço bem sem olhar a quem se assimilou. Não, mano, mas sem prejudicar ninguém, moro. O fato gera eco e tem delay, sei, transmissão, atração, escute a sensei. Lamente calente, louco, não há. Aprovaria a adoração, mano, da alegoria. Alô, malaco, é, sei que a mente tem que ser ativa, ela tem que se expandir. Tem que evoluir, sim, tem claro que sim. E vê que aqui tem mais dali, claro que sim. Alô, malaco, é, sei que a mente tem que ser ativa, ela tem que se expandir. Tem que evoluir, sim, tem claro que sim. E vê que aqui tem mais dali, claro que sim. Agora, manisto, atendido, tu também, quem? Drama que dá tão fácil errar. E alguém vim te cobrar cansativo, é malaco, sim, porém é pejorativo. Escutar o blá blá blá do inativo é cansativo, sim, malaco, porém pejorativo. Escutar o blá blá blá. E a sua ação é fato, gera eco, eco bom e mal, racional, emocional, talvez paranormal, evolução é inerente. Pense para frente, o passado é a semente, ele está com a gente, excelente. Aí vai de continuidade, Lu já disse, a velhice não tem a ver com idade. Estilo de vida é livre, é criação, tio cria, contribui para a pá. Evolução do ramo que se leva à torre, mano, que se levanta do corre, que exige o troco, pá, compra sua janta. Se vender, se render no tempo de inimigo, mano, e não ter, né? Para cuidar de você, e Deus não brinca, não complica. Não joga dado, professor maluco speed, muito obrigado. Alô, malaco, é, sei que a mente tem que ser ativa, ela tem que se expandir. Tem que evoluir, sim, tem claro que sim. E vê que aqui tem mais dali, claro que sim. Alô, malaco, é, sei que a mente tem que ser ativa, ela tem que se expandir. Tem que evoluir, sim, tem claro que sim. E vê que aqui tem mais dali, claro que sim.